A seguir, Manhã Cultura. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 16h30, com reapresentação, quarta-feira, às 22h, pela Cultura FM. Agora, na Cultura FM, a celebração do dia, por Ciro Del Nero. Por ter sido criada durante muito tempo uma situação discordante das opiniões do seu primeiro-ministro, que se chamava Bahadur Rana, o rei do Nepal decide abdicar e resolve deixar o país, convocando alguns familiares para que o acompanhassem. Muitos concordam e se preparam para uma vida fora do país, mas muitos outros parentes não partem. O rei se refugia na Índia, e no Nepal surge a dificuldade de se dar continuidade ao reino por não haver alguém de sangue real. Depois de muito exame e discussões, é descoberta uma maneira prática de resolver o problema. Em 1950, é proclamado um novo rei, o neto do monarca que havia deixado o Nepal. Ele tinha 3 anos de idade. Neste dia, 7 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Pianíssimo. Um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. O repertório para piano, diariamente, às 14h, com reapresentação à 13h. Pianíssimo, na Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta sexta-feira, 7 de novembro de 2008. O violinista Shlomo Mintz é quem encerra a temporada de concertos da Hebraica. Ele fará uma apresentação neste domingo no Teatro Arthur Rubinstein. Estreia em circuito nacional o filme Orquestra de Meninos, que conta a história de uma orquestra de meninos de São Caetano, em Pernambuco. O ator Sérgio Viotti conversa com a gente sobre o curso Vivência Teatral na Maturidade, que começa na semana que vem. O Quarteto Camargo Guarnieri é o destaque deste domingo na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. E vamos falar também das atrações deste final de semana aqui na Cultura FM. Você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. E abrimos com Dança de las Hachas, o terceiro movimento da fantasia para um Gentilhombre de Joaquim Rodrigo. Pepe Romero, violão, Academy of St. Martin and the Fields, dirigida por Neville Marriner. Esta foi a Dança de las Hachas, Alegro Cumbrio, terceiro movimento da Fantasia para um Gentilhombre, de Joaquim Rodrigo. Pepe Romero, violão, Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Começou ontem e prossegue até domingo em São Miguel Paulista a terceira Feira do Livro promovida pela Fundação TID Setúbal. Além de oferecer livros e lançamentos a preços acessíveis, a feira também pretende discutir a literatura nos universos mais distintos e incentivar, assim, a produção literária. Autores consagrados participam do evento para encontros e oficinas. A feira é realizada entre 2 da tarde e 9 da noite, com entrada gratuita. Hoje o evento abre com uma oficina de contação de história às 2 da tarde. Depois, às 3h30, será feita uma conversa sobre esporte, literatura e desenvolvimento humano, com a participação de Ana Moser, Marcelo Duarte e Fernando Meligeni. A terceira Feira do Livro é realizada ainda hoje e amanhã na rua Mário Dalari, número 170, em São Miguel Paulista. Confira a programação através do site www.ftas.org.br. Agora são 8h08, vamos ouvir Espanha, Rapsódia para Orquestra, de Emmanuel Chabrier, Milan Howard rege a Orquestra Sinfônica ORF de Viena. Thank you. E a gente ouviu Espanha, Rapsódia para Orquestra de Emmanuel Chabrier, com Milan Horvats à frente da Orquestra Sinfônica ORF de Viena. O Conservatório de Tatuí terá uma série de atividades musicais neste final de semana. Uma oportunidade de você aproveitar os dias de folga para conhecer a região. Uma delas, uma das apresentações, será hoje à noite. O coral Da Boca para Fora, dirigido pelo maestro Cádibo Fausto, interpreta música sacra brasileira no Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí. O destaque da apresentação é a missa de Edmundo Villani Cortes, que é homenageado do grupo. E no domingo, a Orquestra de Médicos do Hospital Albert Einstein é o destaque do teatro. A orquestra foi criada em agosto de 1989, a partir de encontros musicais que eram realizados entre os médicos. No concerto em Tatuí, a orquestra interpreta Khachaturian, Saint-Saëns, Gershwin, Glenn Miller e Duke Ellington. As duas apresentações serão realizadas no Teatro Procópio Ferreira, que fica na rua São Bento, 415, em Tatuí. Agora são 8h15, vamos ouvir o Allegro, primeiro movimento do concerto para flauta e cordas em Lá Maior, de Carl Philipp Emanuel Bach. Jean-Pierre Rampal, flauta, e orquestra de câmara Franz Liszt, dirigida por János Rolla. Thank you. Este foi o Allegro, primeiro movimento do concerto para flauta e cordas em Lá Maior, de Carl Philipp Emanuel Bach, Jean-Pierre Rampal, flauta e orquestra de câmara Franz Liszt, dirigida por János Rolla. Termina no domingo, na Estação Pinacoteca, a exposição Direito à Memória e à Verdade, a ditadura no Brasil, 1964-1985. Que está no Memorial da Resistência, que é um espaço anexo à Estação Pinacoteca. Essa exposição pode ser visitada somente até o domingo no Largo General Osório, número 66. São 8h22. Vamos agora ouvir o Finale Allegro Moderato, que é o terceiro e último movimento do concerto em Si Menor, Opus 104, de Dvorak, Mstislav Rostropovich, ao violoncelo e Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. Este foi o movimento Finale, Allegro Moderato, terceiro e último movimento do concerto em si menor, Opus 104, de Dvorak. Mstislav Rostropovich, violoncelo, Orquestra Filarmônica de Berlim, foi dirigida por Herbert von Karajan. O violinista Shlomo Mintz é quem encerra a temporada de concertos da Hebraica. Ele nasceu na Rússia e migrou com a família para Israel quando tinha 2 anos de idade. Shlomo Mintz também participa do Festival de Cordas Ex Totocord da USP como convidado de honra. No recital da Hebraica, ele toca ao lado do pianista Thorleif Thorgensen. O repertório é formado por obras de Brahms, Donani, Antonio Bazzini e os tchecos Martinu e Adam Skumal. O concerto será apresentado neste domingo, às 9 da noite, na Hebraica, no Teatro Arthur Rubinstein. O endereço é Rua Hungria, número 1000. Os ingressos custam R$ 60,00 e R$ 30,00 para sócios e também a meia entrada. O interessante é que os concertos da temporada Hebraica são transmitidos simultaneamente pela internet, através do site da Hebraica, que é o hebraica.org.br. Vamos ouvir, então, o último movimento Presto Agitato da sonata número 3 de Johannes Brahms, com Shlomo Mintz ao violino e Itamar Golan ao piano. Thank you. Este foi o último movimento da sonata número 3 de Johannes Brahms com Shlomo Mintz ao violino e Itamar Golan ao piano. Shlomo Mintz encerra neste domingo a temporada 2008 da Hebraica e ele também está aqui em São Paulo participando do festival Extotocorde da USP. E falando no festival Extotocorde, o violonista Edelton Glöden se apresenta hoje às 20h30 da noite no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na USP. No programa, obras de Monpou, Villa-Lobos, Edino Krieger e Ronaldo Miranda, entre outros. Esse recital tem entrada gratuita e será às 20h30 da noite no Camargo Guarnieri, que fica na rua do Anfiteatro, número 109, na USP. 8h43, vamos seguir agora com a Rapsódia Húngara número 3 em Ré maior de Franz Liszt. Kurt Masur rege a orquestra do Gewandhaus de Leipzig. Essa foi a Rapsódia Húngara número 3 em Ré maior de Franz Liszt. Kurt Masur regeu a orquestra do Gewandhaus de Leipzig. Amanhã, a Camerata de Flautas e Violões da ONG Futurong faz uma apresentação no Sesc Interlagos. A Futurong é uma organização não governamental de ação sociocultural localizada na Capela do Socorro, em Parelheiros. Ela atua em formação profissional, educação, formação e música instrumental também. A Camerata interpreta composições da Bossa Nova neste sábado, 4 da tarde, na Ludoteca do Sesc Interlagos, que fica na Rua Manuel Alves Soares, número 1100, no Parque Colonial. São 8h52, vamos agora ouvir o Scherzo Molto Vivace, o terceiro movimento da Sinfonia número 1 em Si bemol maior, Primavera, de Robert Schumann. Aldo Secato rege a Orquestra Filarmônica de Bergen. Este foi Scherzo da Sinfonia número 1 em Si bemol maior, Primavera, de Robert Schumann, em reorquestração de Gustav Mahler. Aldo Secato regeu a Orquestra Filarmônica de Bergen. O programa Sala de Concerto apresenta hoje o balé Silvia, de Léo Delibes, e também o balé L'Égyptien, de Alexandre Luidini. O Sala de Concerto vai ao ar às 10 da noite pela Cultura FM. 8h58, vamos ouvir agora Tamborim Chinês, de Fritz Kreisler, com Salvatore Accardo ao violino e Laura Mancini ao piano. Com Salvatore Accardo ao violino e Laura Mancini ao piano, nós ouvimos Tamborim Chinês, de Fritz Kreisler. 9:02, vamos às notícias com Alfredo Alves. Cultura informa. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem que o banqueiro Daniel Dantas deve permanecer em liberdade. Além disso, concederam-lhe o direito de acessar o inquérito no qual, investigado por suspeitas de envolvimento em crimes financeiros, preso duas vezes no mês de julho, Dantas foi solto nas duas ocasiões por determinação do presidente do STF, Gilmar Mendes. O julgamento foi repleto de críticas às autoridades que atuaram na Operação Satyagraha, principalmente o juiz Fausto Martim de Sanctis. O ministro Celso de Mello afirmou que de Sanctis cometeu ato insolente, insólito e ilícito ao não prestar informações ao Supremo sobre as investigações contra o banqueiro. Grande parte dos mercados asiáticos encerrou o pregão em alta. Cortes na taxa de juros por bancos centrais e caça a pechinchas foram alguns dos fatores que tiveram impacto nos negócios. O Banco da Coreia cortou a taxa de juros pela terceira vez este mês, com redução de 0,25 ponto percentual. O custo do dinheiro ficou em 4% ao ano. A única bolsa a fechar em baixa foi a de Tóquio, menos 3,55%. A bolsa de Seul valorizou 3,87%, a de Hong Kong subiu 3,29% e a de Xangai avançou 1,75%. Na Europa, os principais mercados operam com alta moderada, com destaque para a de Londres, que sobe 1,18%. O índice de congestionamento aumentou para 99 quilômetros. Céu relativamente nublado em São Paulo, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. 22 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. Cultura FM. Responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto. O telefone fácil da Porto Seguro.